mas o que cê tá fazendo? Juro que eu não estou mais entendendo. A boca que falou em me amar pra sempre, que pra sempre estaria do meu lado, agora simplesmente fala que acabou, que o amor desse vaqueiro já virou o passado. Um homem feito eu, criado no mato, derrubando gado, agora chora por causa de uma covarde. Volta miserável, volta miserável. Um homem feito eu, criado no mato, derrubando gado, agora chora por causa de uma covarde. Volta miserável, volta miserável. Não deixa o seu orgulho ser maior que minha saudade. Quero comunicar a todos que amanhã eu não vou trabalhar, porque eu tive problemas sentimentais. Ô, paixão! Portal do Arrocha. Quem ama não faz o que cê tá fazendo. Juro que eu não tô mais entendendo. A boca que falou em me amar pra sempre, que pra sempre estaria do meu lado, agora simplesmente fala que acabou, que o amor desse vaqueiro já virou o passado. Um homem feito eu, criado no mato, derrubando gado, agora chora por causa de uma covarde. Volta miserável, volta miserável. Um homem feito eu, criado no mato, derrubando gado, agora chora por causa de uma covarde. Volta miserável, volta miserável. Um homem feito eu, criado no mato, derrubando gado, agora chora por causa de uma covarde. Volta miserável, volta miserável. Não deixa o seu orgulho ser maior que minha saudade. Ah, é pra derrubar o vaqueiro. Segura, menino. Acaba não mudando. Aí tu chega na gata, diz assim: I love you. Quer dizer moreno em francês.